Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas deve garantir o acesso à atenção integral à saúde de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. O trabalho de acompanhamento nas comunidades indígenas é essencial para a promoção da saúde. É necessário contemplar a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política dos povos, e respeito e reconhecimento da eficácia das medicinas tradicionais indígenas. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre saúde dos povos indígenas. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre saúde dos povos indígenas, vamos conversar com a nutricionista com atuação na Vigilância Alimentar e Nutricional do Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco, Raísa Duarte. Seja bem-vinda ao Saúde é o Tema, Raísa. Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes, né? Obrigada pelo convite. Nós te agradecemos a sua participação. E também convidamos para a conversa o professor do curso de Medicina do Campus Agreste da UFPE, Saulo Feitosa. Seja bem-vindo ao Saúde é o Tema, Saulo. Bom dia, William e Raíssa. É um prazer aqui reencontrar a Raíssa e a gente poder dialogar esse dia sobre o tema tão relevante. Nós que agradecemos a sua participação. Saulo, para começarmos, como é o seu trabalho com a saúde indígena? Certo, então, eu da atuação como docente e como indigenista, eu faço diversos trabalhos. Esse trabalho, o trabalho da saúde indígena, ele dialoga, né, com as questões outras. Então, aqui, a partir da nossa experiência no Núcleo de Ciências da Vida, no campus acadêmico do Agreste, da UFPE, nós temos um laboratório, que é o Laboratório de Antropologia, Arqueologia e BNV. Esse laboratório trabalha com as populações do campo em geral. A gente trabalha em os grupos étnicos. Nós temos atividades com população quilombola, população cigana, população indígena. Aqui no campus nós temos também o curso de licenciatura intercultural indígena. Então, a partir das atividades acadêmicas, a gente tenta fazer abordagem sobre os temas diversos e a saúde entra como um desses temas. E a partir também dessa experiência do laboratório, a gente constrói alguns projetos de extensão. Esses projetos de extensão, eles significam alguma intervenção numa realidade concreta. Então, a partir dessas experiências, alguns estudantes vão se sensibilizando com a temática e vão fazendo suas trajetórias, né, a partir da sua formação acadêmica. Atualmente, nós temos duas egressas médicas do nosso curso que trabalham na atenção à saúde indígena, das duas no estado de Alagoas, e elas começaram as suas experiências através de um projeto de extensão. Projeto de extensão que foi criado em 2017, para trabalhar a Casa de Cura lá no povo Chucuru, aqui no município de Pesqueira. E a partir daí, elas, junto com outros colegas, foram se envolvendo com esse tema. E na perspectiva de estabelecer os diálogos, né, na linha da intermedicalidade, a partir do sistema ou subsistema de atenção à saúde indígena e os sistemas tradicionais indígenas, sistemas médicos tradicionais indígenas. Então, é um trabalho mesmo que a gente desenvolve na área da educação em saúde e, aqui no caso específico, na área da formação em medicina. Raísa, e como é o seu trabalho com a saúde indígena? Eu quero também dizer que eu sou muito fã do professor Saulo. Sempre que a gente tem a oportunidade de encontrá-lo nos eventos, assim, é muito bom escutar, e o trabalho de Saulo é sensacional. Ele falou só um pedacinho do que ele faz, né, no campo de atuação. William, eu trabalho na saúde indígena há quase 12 anos, né? Então, eu me forjei profissional aprendendo com essa população. Meu trabalho, logo de primeira, foi parar para ouvir mesmo o que é que eles tinham para me ensinar, né, como profissional. Em seguida, foi fazer um mapeamento de como se dava a evolução mesmo do estado nutricional dessas crianças, né, que a gente estava vivendo um momento mais progressista, politicamente falando, né, ideologicamente falando também. Então, a gente vivia um momento em que os programas sociais de transferência de renda, principalmente, estavam ajudando essas pessoas a melhorar o acesso a alimentos, né? A gente, aqui no Nordeste, o professor Saulo pode falar muito melhor que eu, a gente vive, a população indígena, ela viveu esse contato com a população não indígena há muito mais tempo, né? Então, a presença das cidades dentro das aldeias é muito forte. Então, o consumo de alimentos ultraprocessados, né, industrializados, é uma realidade que existe dentro das aldeias. Então, o meu trabalho enquanto nutricionista seria ajudar a população, né, a se enxergar nesse processo de transição epidemiológica, demográfica e nutricional que existe no mundo inteiro, né? E ajudar as lideranças, principalmente as lideranças e ao Distrito Sanitário, a pensar ações que trabalhassem as educação alimentar e nutricional, né, dentro das aldeias, e também ajudar essas lideranças a entender como esse processo, né, dos alimentos industrializados, né, ultraprocessados, promove o adoecimento dentro das aldeias. E eu faço isso utilizando os dados que os agentes comunitários de saúde, os agentes indígenas de saúde, fazem essa coleta, né, de pesagem, de aferição, os dados de puericultura também, que são levantados por médicos e enfermeiros, né, e a gente analisa junto com essa equipe para ver qual é o perfil daquela comunidade. Então, o meu trabalho é basicamente esse, ajudar na tomada de decisão. Saulo, em relação à saúde dos povos, como é a situação da saúde dos povos indígenas aqui de Pernambuco? Bom, acho que a Raíssa tem, inclusive, mais informações do que eu, porque ela é uma profissional que atua diretamente na área. Depois que vocês escutaram ela dizendo que está há 12 anos, ela se criou trabalhando na saúde indígena, né? Então, é muito jovem, eu conheci muito novinha. Mas essa questão que Raíssa traz é muito importante, né? Porque nós estamos falando de povos que há mais de 500 anos eles convivem com populações não indígenas e foram as primeiras vítimas do processo colonizador e homogeneizador europeu. Então, o impacto, né, nas suas vidas, seus sistemas tradicionais de organização, seja ela política, educacional, na saúde, eles todos foram alterados. E eles hoje vivem, né, em relação direta com essa população regional. Então, o perfil epidemiológico dessa população não vai se diferenciar muito do perfil epidemiológico da população regional. Lamentavelmente, todos os quadros que a gente identifica na saúde da população em geral no estado de Pernambuco, ele também vai se reproduzir da população indígena em geral. Essa questão que Raíssa levanta, porque a gente está falando aqui, ela se referiu aos povos do Nordeste, mas não é específica dos povos do Nordeste. Enquanto você falava, Raíssa, eu lembrava de uma prima minha que nos anos 90, ela terminou residência médica e foi trabalhar com o povo da região norte. E ela é geóloga. Então, na prática dela como ginecologista, ela ficava bastante angustiada, porque ela era médica contratada pela Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce tinha um convênio com a FUNAI e atendia alguns povos. E as mulheres de um determinado povo, que eu não vou citar aqui, elas estavam tendo insucesso nas suas gestações. Elas não conseguiam mais parir na aldeia, elas eram levadas para o hospital, que ficava bem distante da sua comunidade, e havia muitas perdas de bebês. E essas mulheres ficavam muito angustiadas. E essa jovem médica também ficava muito angustiada, a gente dialogava muito. E certa vez, a gente conversando, surgiu uma ideia dela ir até a comunidade. Pega aí o avião da Vale, vai ver o que está acontecendo. E ela ficou assustada, porque ela chegou lá e os hábitos alimentares estavam totalmente alterados. E o que ela mais identificou foi a presença de refrigerantes e bolos. Então as pessoas não saíam mais para caçar, e era levada até a comunidade esse tipo de alimentação. Então, veja o que provocou toda uma alteração no próprio quadro populacional, as mulheres se sentindo culpadas porque não conseguiam mais parir, e precisou uma profissional, essa que atuando com a saúde indígena, se deslocasse até o local para poder entender o que de fato estava acontecendo. Então, aí eu trouxe esse exemplo para mostrar a importância do trabalho de Raíssa dentro de uma equipe muito profissional de saúde indígena, que é assim que se organizam as equipes de saúde indígena no Brasil. Então, essas equipes muito profissionais, elas interagem e elas podem fazer uma atenção melhor. Então, o processo de trabalho daquelas equipes que atuam na saúde indígena, ele tem que, de fato, ser muito profissional. E nessa perspectiva que Raíssa coloca, né, de você atuar em uma equipe de saúde indígena, que além dos profissionais que são externos à comunidade, tem as próprias práticas tradicionais da comunidade que precisam ser compreendidas e precisam interagir nesse processo. O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados é preocupante para todo mundo, principalmente em relação aos povos indígenas. E, Raíssa, muitas vezes as pessoas ainda têm no imaginário de que os povos indígenas só comem aquilo que eles conseguem caçar na natureza, principalmente em relação a frutas e animais. Mas como é a alimentação dos indígenas no dia a dia? O consumo mesmo, quando a gente vai conversar, tem um tempo, né? Tira um tempo para conversar com as pessoas, né? Principalmente com as lideranças mais velhas, a gente vê que existia muito consumo de animais, principalmente da caatinga, né, que é onde grande parte da população indígena da gente está inserida, aqui de Pernambuco, falando de Pernambuco, tá? Animais da caatinga, frutos da caatinga, né, eles preparavam o catolé e fazem farinha, né, que usa a mandioca. Então, banana, alimentos que a gente já conhece aqui na região. Mas hoje a gente tem uma grande dificuldade porque a indústria, né, ela faz um trabalho massivo, né, de convencimento das pessoas de que aquele alimento ali, aquele produto alimentício, né, que é bem diferente, tem as mesmas alegações do que aquele alimento que as pessoas já conheciam na roça, né? Que os avós já consumiam. Então, assim, tem sido um trabalho bem exaustivo, que demanda muita força mesmo, sabe? Intelectual, trabalho de você ir na casa das pessoas e você pensar formas diferentes em você conversar com as pessoas para mostrar que aquele produto não é aquilo que vendem para ela, né? Assim, embora a gente tenha também aqui uma certa dificuldade para algumas aldeias, né, que são mais distantes da cidade, e as pessoas têm acesso à rua, como eles chamam, né? Têm acesso à rua. Então, quando vão, uma vez no mês, de 15, 15 dias, é que realmente as pessoas procuram comprar, assim, né? E compram o que é mais barato e o que eles têm mais acesso na TV, por exemplo. Mas a alimentação da população indígena, em geral, tem muito feijão, tem diversos tipos de feijão, porque a gente aqui acaba acostumado a comer um tipo de feijão, né? O feijão preto, o feijão mulatinho, mas quando você vai conversar com eles, existem alguns movimentos que são bem, bem incríveis, assim, de troca de semente, por exemplo, o povo chucuru faz muito isso e divulga, né? Então, quando a gente vai, a gente fica bestificado, né, Saulo, né, professor? Com a quantidade de sementes de feijões diferentes, né? Alguns tipos diferentes de arroz também, né? Raízes diferentes. Então, assim, a alimentação da população indígena aqui em Pernambuco, ela é muito baseada realmente em feijão, no arroz, no milho, né? Aí, carne também, mas assim, caça, que o pessoal chama muito de mistura, né? Isso é quando as pessoas têm acesso. Quem consegue criar uma galinha em casa, come o ovo, come a galinha, né? Que a gente chama, que aqueles animais também, assim, geram uma poupancinha. Então, ainda é uma alimentação muito boa para quando a gente compara com as pessoas que moram aqui nas cidades e que não têm, que dependem de dinheiro para se alimentar, né? Mas a indústria tem um mercado assim, bem cruel, porque ele consegue chegar nos lugares que a gente menos imagina, né? E a televisão, ela tem sido um braço, assim, bem forte para a divulgação desses produtos alimentícios. Saulo, a FUNAI deveria oferecer alimentos melhores para os povos indígenas? É, hoje nós temos, em relação à saúde indígena, nós temos uma atenção que não é mais feita diretamente pela FUNAI, embora a FUNAI também tenha responsabilidade, né? Mas o trabalho que é feito hoje, através da atenção à saúde indígena, é nessa linha que Raíssa apresenta, né? Então, em todo o Brasil, essas equipes multiprofissionais de saúde indígena que estão dentro do subsistema de atenção à saúde indígena, que fica sob a gestão da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é ligada diretamente ao Ministério da Saúde, elas estão atentas a essa questão nutricional. Então, na verdade, os povos, a gente tem no Brasil uma diversidade muito grande. A gente tem povos ainda em situação de isolamento voluntário, que são aqueles povos que não querem mesmo estabelecer contato com ninguém. Então, o Estado não acessa, eles não têm essa assistência à saúde. Nós temos os povos em recente contato e os povos com longo tempo de contato, como no caso aqui do Estado do Pernambuco. Então, a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas tem que pensar essas diferentes realidades. Para que não haja, para que haja assim, uma melhora nas condições da qualidade da alimentação dos povos que estão em muito tempo de contato, aí tem ações como essa que Raíssa coloca, que é nessa perspectiva mesmo da educação, né, em saúde, da promoção da saúde. Aqueles povos que estão em situação de isolamento, a ação do Estado será proteger aquelas terras para que elas não continuem sendo invadidas por garimpeiros, por madeireiros, porque eles tenham lá as suas formas de coletar, de caçar. Eles não demandam, né, uma intervenção do Estado, mas uma proteção das suas terras para continuar vivendo de acordo com seus usos, costumes e tradições. E aqueles povos que estão em uma situação de contato mais recente, esses também merecem outro tipo de cuidado, porque esses, na descoberta, né, dessas novidades, essas alimentações, como eu citei aquele exemplo lá do povo que descobriu o refrigerante, na época acho que o nome do refrigerante era pichula, que tinha lá na região, descobriu o bolo, então tudo isso chega como novidade e aí você vai se acomodando, vai substituindo. Então, a ação do Estado, aí envolvendo a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a FUNAI e outros órgãos, né, que atuam na assistência aos povos indígenas, deve ser essa, de planejar, de realizar junto com os povos indígenas a construção de políticas que atendam a essas realidades específicas de maneira diferenciada, né? E aí a importância de que em cada região os profissionais recebam preparação específica para aquela realidade na qual ela atua. Tem aqui uma pergunta no chat, acho que é de Catarina, né? Se as mudanças climáticas, elas alteram, se elas interferem. Interferem, sim. Esse final de semana eu estive com os Funiô e eu morei com o povo Funiô nos anos 80. E agora, no final de semana, a gente foi visitar um local onde era uma roça comunitária, lá nos anos 80. E eu conversando com Almir me disse: Saulo, eu não coloco mais roça, porque hoje a gente não tem mais como manejar, porque antigamente a gente sabia qual era o período de estiagem, qual era o período que choveu, mesmo tendo as secas, a gente sabia conviver com as secas. E hoje eu não consigo mais, porque a gente planta e aí perde tudo. Então essas mudanças climáticas, elas afetam sim, né? Porque muda a forma da agricultura tradicional. Por isso, Raíssa falou que hoje é um movimento, né? Lá em Xucuru tem um complexo ali, o Complexo da Boa Vista, né, com a coordenação do Irã Xucuru, que tenta, né, trabalhar, retomar essa agricultura tradicional. E, inclusive, eles têm um nome muito bonito, que é a agricultura do encantamento, que é a agricultura onde os seres sobrenaturais, os encantados, também atuam, fazem uma cogestão, né, da plantação, da forma de plantar, da forma de cuidar. Mas são situações várias, né? Elas são diversificadas. Mas tudo isso acaba sendo presente em outras regiões do Brasil, não só aqui em Pernambuco. As mudanças climáticas afetam os povos indígenas em geral. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre saúde dos povos indígenas. Recebemos a nutricionista com atuação na Vigilância Alimentar e Nutricional do Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco, Raíssa Duarte, e também o professor do curso de Medicina do Campus Agreste da UFPE, Saulo Feitosa. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Saulo, em relação à construção dessas políticas de saúde nas comunidades, com os que têm contato há pouco tempo e os que têm contato há mais tempo, como é que acontece essa construção do Sistema Único de Saúde com o Sistema de Saúde Tradicional Indígena? Então, nós temos a luta do movimento indígena, dos anos 70 para cá, foi muito grande, né? E uma das conquistas do movimento indígena foi a criação do subsistema de atenção à saúde indígena. Isso se conquistou através da realização das conferências de saúde. Então, nas conferências de saúde, são momentos de construção de políticas. Acho que Raíssa também pode falar um pouco sobre isso. Mas, além das conferências específicas de saúde indígena, também temos as conferências de educação escolar indígena. Então, essas conferências que são setoriais, elas trazem as propostas que são discutidas nas comunidades. As comunidades, através dos seus representantes, elas apresentam, né, essas propostas nas conferências, e as conferências aprovam políticas que vão contemplar essas diversas realidades, já que a população que participa, ela é de todas as regiões do Brasil. E hoje nós temos um movimento indígena bastante atuante. Nesse momento acontece no Brasil o acampamento Terra Livre, que é coordenado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E esses movimentos todos, eles conseguem, sim, trazer, né, os desejos, as vontades, as sugestões dos povos, lá nos seus lugares, lá nas suas regiões específicas, e a partir das discussões nas conferências, votam-se, né, propostas que podem ser utilizadas pelo Estado brasileiro como orientações para políticas. É claro que, infelizmente, o Estado brasileiro nem sempre escuta a voz dos povos indígenas, dependendo, inclusive, de quem está no exercício do poder. Agora escuta muito menos, né, lamentavelmente. Mas o movimento continua atuante e, como eu me referi, o acampamento Terra Livre, que nesse momento está acontecendo em Brasília, é uma demonstração clara de que esses povos não param de se mobilizar e de lutar por seus direitos. Raíssa, gostaria de complementar sobre a discussão de propostas nas comunidades? Sim, William. Antes, eu queria voltar um pouquinho na pergunta que a Catarina fez. A gente viveu, né, mais ou menos de 2015 até 2017, um período de uma grande estiagem aqui na região Nordeste, não sei se vocês lembram. E isso atrapalhou muito, Catarina, sim, a produção de alimentos, né, aqui para o Nordeste inteiro, né? Então, a gente teve muita dificuldade. Então, foi um período em que a FUNAI se organizou e doou alguns cestos de alimento também. E também os fenômenos climáticos, né, atrapalham a produção de alimentos, então as pessoas tiveram que recorrer ainda mais a comprar comida, né? E isso aumenta o risco, porque quando você vai no supermercado, no mercadinho, né, da cidade, acaba que, por mais que você vá comprar produtos de limpeza, a gente chama dos desertos alimentares e dos pântanos alimentares, né? Você acaba comprando também o que você não precisa comprar, né? Então, acaba que você adquire esses produtos alimentícios, embora a população indígena ainda tem muito costume de frequentar as feiras livres, né? Que são outro instrumento importantíssimo de segurança alimentar e nutricional. Que, inclusive, nas grandes capitais, a gente vê um movimento mesmo de apagamento das feiras, né? É perigosíssimo para a gente isso. Mas, ainda nas cidades do interior, a gente tem o movimento das feiras como um movimento importante para a economia da cidade, né? Onde é quando você encontra fulano de tal, filho de fulano, né, para aquele movimento das feiras. Então, assim, em 2015, eu tive a oportunidade de... Em 2013, né, ocorreram as conferências locais e distrital de saúde indígena. Em 2015, a gente teve a conferência nacional. Então, assim, é um momento muito bonito mesmo, onde a gente vê a participação indígena, onde você vê as pessoas discutindo as propostas, inclusive no Plano Nacional de Saúde, esse agora, o mais atual, tem propostas que englobam a população indígena também, né? Graças à força da população indígena, né, dentro também do Conselho Nacional de Saúde, e a visão do Conselho Nacional de Saúde em tratar a visão indígena, né, com a importância que ela deve ter, inclusive, para a nossa sobrevivência nas cidades. Então, as conferências de saúde, elas são espaços importantíssimos mesmo, onde a população vai, comparece, assim, é um movimento muito bonito de ver. Mas, infelizmente, a gente esbarra na vontade política, né? Então, as propostas, elas existem, né? Mas a gente precisa realmente de representantes que compreendam e levem as pautas para a discussão mesmo. Então, mas a sociedade civil está organizada e está atenta. É uma realidade dentro da população indígena aqui em Pernambuco, que eu consigo falar. Mas a gente, nas conferências, a nacional também, a gente teve representantes do Brasil inteiro, né? Então, é um movimento muito bonito que a gente consegue ver as pessoas com seus traços, características diferentes, né? Levando alimentos, trocando. Então, é um movimento bem, bem bonito. Saulo, de que maneira o acampamento Terra Indígena chama atenção, principalmente nesse ano de eleição, para a construção de políticas públicas voltadas para os povos indígenas? Na verdade, a pauta principal do acampamento esse ano é a luta contra a desconstrução dos direitos conquistados na Constituição Federal de 1988. Então, atualmente, alguns projetos de lei que tentam desconstituir alguns direitos arduamente conquistados. Por exemplo, há uma luta sobre o projeto de lei 490, que cria, né, as condições para que se estabeleça a mineração, para que se implante a mineração em terra indígena. E aí todos nós já sabemos o que isso significa historicamente. Né? A presença da mineração em terra indígena significa a destruição da vida daqueles povos, além de todo o dano ambiental que traz para a população, há toda uma invasão, né, de pessoas estranhas, e aí você vai ter que desafio, as mazelas causadas pelo alcoolismo, por exemplo, a prostituição, enfim, todos os males que a mineração representa, eles são levados para os povos, para os territórios indígenas. Isso, inclusive, para as equipes de saúde, é uma questão muito grave, né, porque elas hoje, na realidade em que se encontram, já enfrentam grandes desafios, né? A gente escuta na própria fala de Raíssa, e quando a gente falava que as doenças que atingem a população regional atingem também os povos indígenas, quais são essas doenças? Diabetes, hipertensão, por exemplo, que é muito frequente, assim, são índices altíssimos na população regional, afeta os povos indígenas. A saúde mental dos povos indígenas é bastante afetada, até esses males da chamada civilização, eles afetam os povos originários, né, que foram os primeiros a serem impactados por esse projeto colonizador. Então, a luta principal do acampamento Terra Livre deste ano é garantir os direitos conquistados em 1988, e se traduz em demarcação e proteção das terras tradicionalmente ocupadas, porque sem a terra demarcada, a saúde também não pode ser preservada. Os sistemas tradicionais de saúde, eles dependem desse território, né? E nós, da nossa geração, Raíssa veio bem depois, a gente teve como referência muito grande aqui do Brasil, inclusive na luta em defesa da saúde pública, a luta pela reforma sanitária brasileira, a gente teve como referência um médico italiano, professor Giovanni Berlinguer, e eu lembro que em um dos livros do professor Giovanni Berlinguer, ele disse que, de fato, a colonização, ela vai se efetivar com a chegada das doenças. Quando as pessoas começaram a adoecer, quando os quadros mórbidos aqui na região conquistada, eles reproduziram as mesmas doenças que havia na Europa. Então, a partir desse momento, houve uma colonização pelas doenças, né, as doenças trazidas pelos invasores, e os sistemas médicos tradicionais foram todos eles desmantelados, porque eles não atendiam mais essa demanda por saúde, porque eles não conheciam esses tipos de doenças. Né? Então, a discutir a saúde indígena é pensar no processo de colonização, e hoje trabalhar como profissional de saúde indígena, exemplo de Raíssa, de tantas outras e tantos outros, para ter consciência que estão trabalhando nessa fronteira, né? Se da colonização, da chamada colonialidade do poder, como nos definiu muito bem o sociólogo peruano Lindo Quijano. Essa colonialidade do poder, ela se mantém através do controle dos corpos, seja na saúde, seja na educação, seja em qualquer meio de política ofertada pelo Estado. É uma expressão utilizada por um indígena, agora estou com até lembrar, um indígena boliviano, Félix Patzi, que é em relação ao Estado, que ele define o Estado, que ele diz que o Estado pratica a etnofagia estatal. Quer dizer, essas políticas, seja de educação, seja de saúde, elas são etnofágicas, elas na verdade têm como objetivo último engolir essas etnias, capturar essas etnias e reduzir essas etnias à lógica do poder estatal. E o profissional que está atuando na saúde indígena, na educação escolar indígena, ele tem que ter consciência disso, porque a gente está atuando dentro dessa estrutura do Estado e a gente não pode, né, apenas reproduzir a estrutura, a gente tem que ter uma atitude crítica. Então, esses profissionais precisam também de uma formação muito específica, né? É importante que ela sempre aconteça, que haja uma educação permanente, principalmente na área de saúde, né? A gente sempre reivindicou toda essa construção do SUS, que a educação permanente de saúde ela seja mantida, para que a gente possa, de fato, oferecer a melhor assistência em saúde, da melhor maneira possível, ao maior número de brasileiros e brasileiras possível, inclusive a população indígena. Professor, eu fiquei emocionada agora com a sua fala, porque, assim, nas minhas simples palavras, eu entendo que para você trabalhar com a população indígena ou com qualquer outro grupo específico como esse, a gente tem que compreender a bandeira de luta das pessoas, né? Porque não dá para você jogar contra, né? Porque senão você vai estar enterrando essas pessoas. Então, que fala importantíssima. É isso mesmo por aí. A gente, enquanto profissional, a gente precisa compreender o que é que move aquelas pessoas, né? O que é realmente importante para elas? Para a gente ajudar, a gente não atrapalhar o processo que já é tão sofrido, né? De resistência, de permanecer, de existir para essas populações. Então, o profissional realmente precisa compreender, ainda mais quando você está dentro de muitos territórios, né, em que a saúde passa a ser, o profissional de saúde passa a ser o Estado dentro daquele território, né, porque a gente sabe das carências que existem, né, então você se torna, acaba sendo uma autoridade de saúde ali dentro. Então, muito do que você fala tem um peso de uma responsabilidade muito grande. Então, se você não compreende o que é que você está fazendo ali, né, e para onde aquelas pessoas desejam ir, né, você pode acabar sendo uma pedra de tropeço para aquela comunidade inteira. Raíza, você já teve que lidar com profissionais assim que não estavam preparados para entender a luta dos povos e que acabaram atrapalhando de alguma maneira? William, quando as questões, digo, profissionais, a população, ela é muito inteligente, sabe? Então, eles conseguem lidar o profissional. O problema é quando a gente tem essa estrutura, né? Tão racista, tão misógina, tão, como o professor Saulo falou, né? Etnofagista, né? Que não compreende a importância daquela cultura. Porque são essas culturas, né, diversas, os diversos povos indígenas que formam o país que nós somos, né? Junto com a população negra, né? Então, e junto com os outros povos que vieram também, mas muito mais a nossa herança afro-indígena faz quem nós somos, né? E olha só quantos benefícios essas culturas trazem para a gente, né, em relação a medicamentos, em relação a alimentos. As grandes multinacionais vêm buscar daqui, do nosso território, a matéria-prima para vender para a gente o produto transformado. Então, o problema, sabe, William, não é quando a gente tem um profissional e ainda não compreendeu, porque se ele não for bom tecnicamente, ele não vai permanecer com aquele trabalho ali na comunidade, e a comunidade é inteligente. A gente está aqui na Professora Saulo conversando sobre o nosso trabalho na saúde indígena, mas a gente tem plena consciência que, se a gente quer conhecer de fato, né, a saúde indígena, o indígena, ele tem a voz para falar, né? Ele sabe falar muito melhor do que a gente. Então, esse protagonismo de saber selecionar o profissional, de fazer esses filtros, as lideranças indígenas, as pessoas que estão ali na comunidade, eles conseguem fazer. Mas o problema maior, sabe, William, é quando a gente enfrenta essa estrutura, né, que vem para nos oprimir. Então, esse é o maior desafio, sabe? Um profissionalzinho a gente consegue tirar de letra. Professor Saulo, essa formação é muito importante, que ainda penda na faculdade a lidar com os povos indígenas e tudo mais, mas muitos profissionais se formam e atuam na cidade. E quando os povos indígenas precisam se deslocar grandes distâncias, principalmente até as capitais, para receber algum tipo de atendimento, muitas vezes eles chegam nos hospitais e encontram pessoas que não estão preparadas para lidar com isso. Como deve ser a formação profissional da saúde em si para lidar com essas pessoas? William, você trouxe uma questão relevantíssima. E aí não se trata só daqueles indígenas que moram nas aldeias e se deslocam para a distância da cidade. Hoje, no Brasil, nós temos uma quantidade muito grande de indígenas vivendo nos centros urbanos. E que também, o censo do IBGE de 2010, que foi o último censo que nós tivemos, ele indica cerca de 40% da população indígena do Brasil morando em centros urbanos. Algumas em aldeias urbanas, como por exemplo Campo Grande, a gente vai encontrar aldeias urbanas, em São Paulo também, mas outros vivendo nos bairros mesmo periféricos. E a eles é negado o direito à assistência específica e diferenciada que é dispensada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, que, aliás, é uma crítica do movimento indígena, indigenista, à Secretaria Especial de Saúde Indígena, que diz que não é competência dela, não é atribuição dela atender as populações que estão em centros urbanos. Isso por uma política de governo, porque essa secretaria, como eu falei, ela faz parte, né, da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde deveria, né, demandar também para a Secretaria Especial de Saúde Indígena atenção a esses indígenas que vivem nos centros urbanos. Então, todos esses profissionais, eles devem ser preparados, não só nas universidades. Se a gente vai analisar hoje as diretrizes nacionais curriculares para os cursos de formação médicos, por exemplo, elas prevêem, né, que deve haver uma formação na área da saúde indígena, da questão da população racial, mas na prática isso não acontece, né? Então você tem, aqui em Caruaru, a gente tem um esforço muito grande para que isso apareça ao longo do curso, para que não seja assim, uma disciplina específica, mas em geral isso não acontece. Então, além disso, as equipes mesmas que estão atuando, por exemplo, os profissionais que saíram das universidades, elas também não têm essa formação. E isso não se aplica só à questão da assistência aos povos indígenas. Eu moro no Alto do Moura, aqui na cidade do Caruaru. A equipe, então, na Atenção Primária à Saúde, nós temos aqui a Unidade de Saúde da Família. A equipe que atua na Unidade de Saúde da Família do Alto do Moura, ela tem que entender a cultura local. Porque a nutricionista, a psicóloga, a médica, a assistente que vai lá ajudar na saúde bucal, a dentista, qualquer um desses profissionais, dessas profissionais, precisa compreender qual é a cultura dessa população. Na medicina de família e comunidade, há uma reflexão interessante que é feita sobre a competência cultural. Então, esses profissionais têm que ter competência cultural para atender essas demandas. Então, a questão que você coloca, ela é muito importante para os povos indígenas, para os povos ciganos, para as populações tradicionais em geral, mas também para as populações locais, né? Aí no Recife. Então, se eu vou trabalhar no Morro da Conceição, se eu vou trabalhar no Córrego do Euclides, se eu vou trabalhar em Tejipió, se eu vou trabalhar na Boa Vista, eu tenho que entender essas culturas, e os profissionais de saúde devem sim, eles têm responsabilidade, eles têm a obrigação de entender essa população para prestar o melhor serviço. Raíssa, você já atua na saúde indígena há 12 anos, mas durante a formação, você aprendeu alguma coisa sobre os povos indígenas? Eita, Linha, foi bem pouco, né? Foi pouquíssimo, assim, que eu sabia, foi o que eu fui buscar mesmo em leituras por fora, assim, apesar de ter estudado na UFPE, né, que se tratar de uma universidade, então, teoricamente, eu teria espaço para ir buscar em outros centros, com outros professores, né, essa formação. A estrutura curricular do curso de nutrição não favorecia tanto, né, para você ir buscar outras disciplinas, outras aulas, então... Foi bem deficiente o meu conhecimento mesmo sobre a população indígena daqui do Nordeste, né? E também na época, a gente não tinha tanto essa... Meu Deus, veja a coisa, de 12 anos atrás, né? Mas a gente não tinha tanta facilidade de internet, né? Então, se você queria buscar internet, você tinha que ir nos laboratórios de informática, né? Que não tinha computador em casa também. É, não tinha WhatsApp, então as pessoas se comunicavam com mensagem de texto. Querendo ou não, isso diminui a velocidade de propagação de informação, né? Hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa que eu posso estar conversando com o professor Saulo, né? Escutando essa aula dele aqui, e a gente está a 120 quilômetros de distância, né? Saulo, em relação à dificuldade ao acesso de saúde de ter que se deslocar grandes distâncias para atender aos centros urbanos, o que precisamos de políticas públicas de saúde para trazer mais unidades de saúde que tenham atendimentos adequados para as comunidades? Essa questão do acesso, né? Se é difícil em Pernambuco, imaginemos nas regiões outras como o norte do Brasil, né? Então, de fato, esse é um desafio muito grande, porque nós temos comunidades indígenas que realmente estão numa realidade de difícil acesso, muito difícil acesso. Então, se você observa os orçamentos, as despesas das equipes de saúde que estão na região norte, você vai ficar lá muitas horas de voo, porque para a equipe se deslocar até as aldeias, ela vai precisar desse tipo de transporte, né? Então, essas políticas, para que elas sejam de fato eficientes, elas têm que serem planejadas, né, a perspectiva de considerar desde isso, quer dizer, quais os meios de transporte e a forma de acessibilidade, quais as possibilidades de levar algumas tecnologias para áreas mais próximas. Eu, inclusive, fiquei sabendo ontem, através de uma médica que trabalha na saúde indígena, que está vendo a formação em Brasília, acho que a CESAI está realizando a promoção em Brasília com os profissionais da saúde, dos vários distritos, e pelo que eu entendi, essa formação, inclusive, é pensando como levar, né, algumas tecnologias para situações mais próximas das comunidades indígenas. É um desafio que tem que ser feito, né? Mas também tem outros desafios. Por exemplo, a permanência dos profissionais nas equipes de saúde. Eu acho que até no caso de Pernambuco, a rotatividade não deve ser tão grande, Raíssa, não sei. Mas nas oito regiões é muito grande a rotatividade. Então, nós não temos uma política, né, que contemple essa realidade para que, de fato, essas pessoas possam ser efetivadas, para que elas possam permanecer como servidores e servidoras de saúde indígena e elas possam ser capacitadas para isso. Aí você forma um profissional que fica um ano, dois anos, sai, vai ter que formar novas pessoas e nem sempre há a possibilidade de se manter essa formação permanente. Então, depois que você tem um quadro já formado, esse quadro saiu porque não há uma política que assegure a continuidade, a permanência. Então, são vários fatores para que você possa melhorar o acesso, né, e a melhor assistência a esses povos. William, eu acho que se a gente mantivesse, né, professor, a política de interiorização das universidades, a gente talvez melhorasse esse perfil, porque você ia formar profissionais, né, você não ia privilegiar as pessoas que moram nos grandes centros, nas grandes capitais, para estar recebendo essa formação profissional, né. Se você continua o processo de interiorização das universidades, até para esses lugares mais distantes mesmo, você tem a formação de profissionais e você forma o mercado local. E, Raíza, do ponto de vista da política pública de nutrição, o que precisa ser implementado? Então, muitas coisas, William. Mas eu diria assim, questões gritantes, sabe? A regulamentação já existe, mas a gente coloca em prática sobre a publicidade de alimentos industrializados com a figura infantil, né? A gente precisa ampliar nas mídias, nas redes sociais, né? Só a importância do consumo de frutas e legumes. Quantos comerciais você vê na TV falando sobre a importância de você comer alimentos regionais, né? Praticamente não existe, mas você vai ter uma infinidade de jingles com personagens infantis, né, associados a produtos alimentícios. Então, essa seria uma política, né, que precisa vir com mais força. Outra questão também é o incentivo, né, às feiras de rua, para que as pessoas tenham realmente acesso. Poxa, você está passando, me deu fome. Eu não vou entrar no mercado, eu não vou parar num fiteiro para comprar uma pipoca industrializada. Eu posso parar numa feira e comprar uma palma de banana, eu posso comprar uma manga, né, se tiver na época. Eu lavo a manga ali rapidinho, descasco e como, né? Fast food, comida rápida. Então, é esse olhar que a gente precisa incentivar para que as pessoas tenham, para que elas olhem para as frutas, para os legumes, né, da nossa região, como comida rápida também, sabe? Então, eu colocaria. Claro, existem outras medidas também que ajudam, né? O incentivo à prática de exercício físico, por exemplo, nas comunidades, né, nos grandes centros e também no interior, junto das comunidades indígenas, você construir espaços onde as pessoas possam se exercitar, onde as pessoas possam ter acesso, enfim, né, a fazer uma caminhada com qualidade, a praticar esportes, né, que elas desejam. Inclusive, nesse momento seria muito importante os representantes indígenas aqui para falar, principalmente as reivindicações dele em relação a essas políticas públicas de saúde. Mas nós tentamos contatos com vários representantes indígenas, mas nenhum tem disponibilidade para participar hoje. Mas a gente está chegando no final do programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final e destacar as mais importâncias dessa luta no abril indígena. Eu começo com a nutricionista com atuação na vigilância alimentar e nutricional do Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco, Raíza Duarte. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né? Pela oportunidade de estar conversando com o professor Saulo, que eu gosto muito de ouvir suas palavras, professor. Parabenizar a iniciativa de vocês por esse programa, né? Que a gente teve tempo de conversar um pouquinho. E dizer que a população indígena, assim como os diversos povos que habitam o nosso país aqui, que nos formaram, né? Eles tem um papel fundamental para a nossa sobrevivência, né? Então, se a gente tem uma floresta erguida, se a gente tem uma caatinga preservada, se a gente tem peixe fresco aqui no nosso vasto litoral, são porque pessoas que têm um conhecimento profundo e um amor e um respeito profundo pela natureza nos garantem isso. Então, como profissional da alimentação, né, eu só tenho que agradecer e ovacionar essas pessoas, porque eu não planto, então eu dependo de alguém que faça isso por mim, né, e que me dê alimentos de boa qualidade. Então, eu só tenho que agradecer e dizer que eu permaneço nessa minha luta, né, porque, assim, eu tenho duas filhas agora, então eu preciso que minhas filhas se alimentem bem, e com certeza elas vão também agradecer a todo mundo que faz isso pela gente. Obrigado, Raíssa. Agradeço a sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E agora eu passo a palavra para o professor do curso de medicina do Campus Agreste da UFPE, Saulo Feitosa. Eu agradeço muito por essa oportunidade de dialogar com você, William, com Catarina, que desde o primeiro momento estive aqui no apoio, e reencontrar a Raíssa, que como eu já falei, tem mais propriedade para falar do que eu, porque ela está no dia a dia, né, na atuação direta na saúde indígena. Isso é muito importante, né, que a gente tenha profissionais como ela fica durante um período de tempo longo, 12 anos é um tempo muito bom, eu tenho mais possibilidade de acompanhar esse processo de construção, de fato, da assistência, né, dos processos de trabalho, e ela atuou na área específica da nutrição. Essa área aqui, de fato, como eu já falei, tem um impacto muito grande, né, a gente já falou aqui de hipertensão, a gente falou de diabetes, a questão da obesidade, a gente, lamentavelmente, tem quadros nos vários povos indígenas do Nordeste. A gente perdeu há 15 dias, acho, 10, 15 dias, um jovem de Porto Caguari. Ele perdeu na luta contra a diabetes, quer dizer, uma pessoa participa das lutas com movimentos indígenas, foi vencido pela diabetes. Isso, para nós, de fato, é bastante preocupante, né? Mas dentro dessas possibilidades de luta dos povos e de seus aliados, existe o movimento agroecológico, que a gente gostaria de destacar aqui, né? Lamentavelmente, a forma de produção que acontece nas terras indígenas hoje, ela foi influenciada pela utilização de pesticidas, né? Essa praga dos agrotóxicos que domina o Brasil inteiro, principalmente nos últimos anos, né, com essa abertura, esse escancaramento para que eles ganhassem mais lugar dentro da produção agrícola brasileira, o movimento agroecológico, o movimento pela agricultura tradicional indígena, a agricultura do tratamento, são formas de resistências importantes. Né? Esse cenário atual, em que a gente identifica, né, esses quadros de ameaça à saúde das populações tradicionais, há também sinais de resistência, de esperança, que mobilizam, que articulam, e a gente deve valorizar e incentivar. Né? Então, todos nós devemos ficar mais atentos para essas experiências e apoiá-las. Né? Falo nós aqui, sociedade em geral, mas também nós enquanto universidade, nós enquanto Secretaria Especial de Saúde Indígena, a Fundação Nacional do Índio, as organizações não governamentais, o movimento indígena, são todos esses que têm nas suas atividades diárias, né, uma forma de prestar serviço às populações indígenas, devemos ficar bastante atentos a essas realidades e apoiar as lutas concretas para mudar esse quadro que nós descrevemos aqui, que é bastante preocupante. Mas, mais uma vez, agradecer a você e aos ouvintes, né, que estiveram conosco, lamentar que não tivemos possibilidade de dialogar também com algum representante indígena. Se o ator soubesse, teria ampliado o convite para a gente conseguir alguém trazer para cá. Mas a gente fez um esforço, né? Raíssa e eu, a gente fez um esforço de tentar falar um pouco a partir das nossas experiências para que as pessoas que estão nos ouvindo, elas possam nos assistindo também, né? Possam ter informações gerais, né, sobre essa realidade da saúde dos povos indígenas do Brasil. Saulo, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. E não se esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE. Luana Simões e eu, William Araújo, de jornalismo, e Eberton Martins, de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste. Nas redes sociais, Luana, de jornalismo, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.